66, homens da lei, rota 66, homens da lei, rota 66, homens da lei, rota 66, homens da lei. Entrando em ação, faroletes no mato procuram um sujeito considerado um carrasco, mas de nada ele fez para estar sendo procurado novamente. Vos digo que eles estão todos errados. Mato pessoas por puro prazer. Eu estou falando, é dos homens do poder, que a sua alegria é ver seu sangue escorrer. Se nas ruas só pegam pessoas inocentes, pois não tem coragem de encarar os delinquentes. Nessa ronda noturna as suspeitas prevalecem. Se te pegam sozinho, sua sujeira acontece. Testemunhas intimadas, o silêncio é total. Riem de você na maior cara de pau e vão sumindo, pode crer. Mas os seus atos na verdade não dá para esconder. Porque eles fazem isso na verdade eu não sei. Mas tudo está escrito em Rota 66. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Uma coisa eu lhe digo, isso não é seu dever. Incriminar um inocente, julgar ou prender. Se não vão com a sua cara, você é discriminado. Te leva a matagar, objetivo assassinar. Outra coisa eu lhe falo, eles não têm o direito matar e condenar um pobre sujeito. Se você entrega eles, você é procurado. Perguntou de você por pessoas do seu bairro. Sua cor e seu cabelo estão de acordo. E se te contam certamente, você estará morto. Assassinato a sangue frio é sua especialidade. Dentro do seu coração a pura crueldade. Esses assassinos merecem ser presos ou mortos, mas na realidade estão vivos os outros. São chamados pela gente como homens da lei. Nada mais posso dizer, pois a respeito eu não sei. Matam e destroem com suas armas pesadas. É a justiça do país, não decidem fazer nada. Cenas como essa se repetem várias vezes. É por isso que eu sinto o Rota 66. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Justiça é nome de seres são pagos, mas na realidade pela injustiça eles trabalham. Se você acha que a vida realmente não é bem assim, lembre-se o Carandiru, veja só que triste fim. Culpado deles, ele estava lá para pagar, mas não havia razão nenhuma para matar. Quem vai pagar? Pela injustiça da polícia que comete seus atos com animalista. Essa lei é dura, mas temos que enfrentar, pois o nosso dever é a verdade relatar. Sobre minha opinião, realmente eu não sei. Possui simplesmente o Rota 66. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Rota 66, homens da lei. Não tire piada de 190, pois não tô de comédia. O caso é sério, sobre minha opinião, realmente eu não sei. Consulte simplesmente em Rota 66.